chapéu, de mongolé. Dos bola no plantinho do pé. Cor de boate, chapado, cheio de mulher. Cor de baile de favela, ando blindado de pé. Chega de perua, treme de mensagem. Novinha do finga, quer fazer sacanagem. Parece meu mais novo, não sei do meu pé. Amanhã você quer de novo, sei como é. Ela sai, sai da casa de seus pés. Toma uma bolsa e passa com a quadrilha da fumaça. Quer fazer muita fumaça, quer ficar na brisa brava. Nós fornecemos cachaça, muita maconha e baba. Essas minas taradas, tudo isso acaba na parada. Tira a ceia dessas malucas na frente dos frutas. Minha cuta engorda enquanto essa maloca chupa. Tô fumando um e dando vários tapas nessa bomba. Tomo ice, fumo creme e ela me chama de Buda. Me foda lá no quarto, ela vem de sangue sugado. Liga de condicionado, sinto frio da Rússia. Para com sapatar, ela botei esse lino raro. Faço isso pra todas, só pra elas me dão. Ela sinta forte, mas não é a única aqui. Peguei sua amiga olhando meu piriri. Eu nem ligo bebê no meu renecinho. Ficam entre elas, mas queriam estar aqui. Só me loca, choca, os boitos vêm entrar em choque. Fogo no copo de bote, nem com PD 19. Vem com ideia de lock, se não a bala é hot. Ela Maria é forte, Miranda tiro no pote. Meu bote tá fudendo dos dois. Na rua, que esse é o marcante. Que o pai tá maluco. Eu já moquio a droga pra não jogar. Se a polícia me parar, já tenho que falar. E o carro que ele sai, a droga já. Não tem problema na ponte, tem mais. Tem meu bolzinho. Essas bandidas querem meu jean. Assim que é. Fazendo um que é de lei. De lei. Igual Michael Jackson. Dei o game. Blindado, couro, caramelo, viagem, com os aliados, borrado de sintético, fechado pra não ser enquadrado, tô cheio de bateria do céu, vai passar é crédito. Dos mola no plano, sem no pé, onde for lado, chapado, cheio de mulher, fute de baile de favela, ando blindado de pé, chega de perua, treme de mensagem, novinha pro cinga, quer fazer sacanagem. Parece mais louco, não sei do meu pé, amanhã você quer de novo, sei como é. Ela não sai da casa, seu tira a saia dessas malucas na frente do surto, vinha com engorda, enquanto essa malora chupa, tô fumando um e dando vários tapas nessa bunda, no ice. Ela me chama de Buda. Ela senta forte, mas não é a única aqui. Descobriu que eu peguei sua amiga olhando meu piriri. Eu nem ligo bebê no meu renecinho. Elas brigam entre elas, mas queriam estar aqui. Será de blindado, couro, caramelo, viagem, com os aliados, borrado de tinta é tinta. É fechado pra não ser enquadrado, tô cheio de vazia do céu, vai que a passar é sete. Meu deck, da porra, dos cachos, na rua. Esse é o amargote, o pai tá um maluco. Meu deck, da porra, dos cachos, na rua. Blindado de pé, uau, blindado de pé, assim que é.